80% da cocaína não cheire. É feita na Bolívia, meu povo se arma. Sistema de guerrilha, Baixada Santista, interior paulista. A rua é testemunha que um vício se multiplica. A vítima grita, você sabe quem atira. Pessoa negativa, alternativa é consumida. Então, quem tem sermão não vive sem idolatria. Me mostre mais respeito que eu controlo minha língua, democracia esquecida. Na América Latina, a mídia vende mentira. Eu prossigo na batida, AIDS, aniquila, FHC, escraviza o exemplo da novela. Pilantra e vadia, enquanto o menino vende crack. Na esquina, engravatado critica, mas também cheira farinha. O banco diz que ajuda no seu projeto de vida. Favela e presídio, isso ninguém financia. Tem menina inteligente, decente, preta linda. Põe varas no bolso, mas não pode ser paquita. Na escola de samba, rainha da bateria, não aceite esmola. De alguma forma a gente brilha, não pilantra em ninguém. Tal frequência cansativa, eu faço hip hop. Sistema não suporta rima e N4 na fita. Ladrão, hasta lá visto que os olhos não veem. Ambição, não cobiça. Brasil SP é o cenário do espetáculo. Pra quem está atrasado, cheque o horário. No compasso da batida, um nome resume o fato. E Carvalho, Itaquera, Tiradentes, IN4. Brasil SP é o cenário do espetáculo. Pra quem está atrasado, cheque o horário. No compasso da batida, um nome resume o fato. E Carvalho, Itaquera, Tiradentes, IN4. Zona Leste é o meu lar, o meu doce lar. Obra-prima natural, o meu dom de rimar. O que acontece aqui, eu não consigo assimilar. A minoria é que comanda e isso tem que parar. Pensamentos positivos, vamos tentar canalizar. Ano 2000 pra frente, é só tentar gerenciar. Sentimento raivoso, eu devo evitar. Faz mal pro coração, então eu vou rezar. Por mim e por você, mas um verbo amar. O verbo é divino e é doce o paladar. Amargo é o fel pra aquele que quer enganar. Charlatão, comédia, eu só tenho a lamentar. A droga se espalha, é um efeito nuclear. Ponto máximo da peste, se pega pelo ar. Uns estão à venda e outros querem comprar. Tapar o sol com uma peneira, não vai adiantar. Luz, câmera, ação, finetadas eu vou dar. Todo cidadão tem seu direito de opinar. Verdade eu quero, você quer? Vamos pensar. Justiça para todos, sem sacanear. Papo furado, promessas eu vou me mandar. Horário político, vai se danar. Um momento de loucura pode nos pegar, mas não se preocupe. Tem como escapar com raciocínio que é foda e não está na moda. É só olhar, vitória periférica, é só contemplar. Brasil SP é o cenário do espetáculo. Pra quem está atrasado, cheque o horário. No compasso da batida, um nome resume o fato. E Carvalho, Itaquera, Tiradentes, IN4. Brasil SP é o cenário do espetáculo. Pra quem está atrasado, cheque o horário. No compasso da batida, um nome resume o fato. E Carvalho, Itaquera, Tiradentes, IN4. Os anos passam, na Zona Leste nada muda. A impunidade prevalece, a canificina continua. Filho sem pai, mãe viúva. História sórdida, sempre acaba. Na sepultura, ninguém segura. Assassino, adulto, que mata pessoa por qualquer motivo na rua. O bandidão, ladrão, que invade sua casa na madruga. O destino está traçado, vai ter a vida curta. Parece uma doença e a paz é a cura. No meio da selva de pedra, da solução estou à procura. Quem mora na periferia sabe que a violência assusta. Desigualdade social, família sem estrutura. Autoridades viram as costas, diz não é minha culpa. Querem que a desonestidade faça parte da cultura. Colocação absurda, mensagens que a sociedade camufla. Ninguém está salvo, somos vítimas dessa tortura. Caos e indignação, o sobe e desce da rua Augusto. E no extremo leste, ruas de barro, quebrada escura. IBGE é escondidados que ninguém divulga. Crianças viciadas pedem esmola na fissura. Eu refaço minha leitura, mantenho minha postura. Xandili, o MC, sobrevivente da vida Brasil, dura. Brasil SP é o cenário do espetáculo. Pra quem está atrasado, cheque o horário. No compasso da batida, um nome resume o fato. E Carvalho, Itaquera, Tiradentes, IN4. Brasil SP é o cenário do espetáculo. Pra quem está atrasado, cheque o horário. No compasso da batida, um nome resume o fato. E Carvalho, Itaquera, Tiradentes, IN4.